I'm searching in your Google Translate and the word. Let's see here. Acontece. Damn it, acontece. Não sei como é que fala em inglês isso. Acho que é happening. Happened. O Marcelo tá improvisando sobre outra escala, cara. Essa escala que tá usando aí não combina com esses acordes que ele colocou aí. Lá menor, Lá maior 7 e Mi menor 7. Lá 7 mais e menor 7. É só usar a escala de Mi menor aqui que dá certo. Essa minha internet tá lenta pra caramba. Quando usa com Ninja. Eu colocando aqui pra carregar, né? Está demorando pra caramba. Internet slow. Very slow. Com essa. Só escuta a batida? Então, mas tem que ouvir a harmonia, pô. Senão fica. Tocar fora da harmonia dá pra fazer, mas. Tem que ser. Thank you, Dan. Thank you. Pra tocar. Outside, é preciso saber tocar inside também. Desloca a frase pra fora um pouco e depois volta pra harmonia. Porque senão fica complicado sempre. Se for tocar com alguém assim, o cara. Os caras vão te limar de algum ensaio, alguma coisa aqui. Só que aqui não, o pessoal é mais relax, né? Mas se for tocar, por exemplo, com alguém assim, uma banda, se tocar o tempo todo fora da harmonia. Aí os caras vão estranhar bastante. Acontece, porra. Essa palavra. Eu esqueci.